Rádio Zero apresenta A Voz Livre. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Começamos agora mais um programa desta série A Voz Livre, Poesia Sonora. No repertório de hoje, vamos ouvir a poesia de Pedro Rocha, Alfredo Mário Ferreiro e Haroldo de Campos. E vamos começar o programa de hoje com o poeta brasileiro Pedro Rocha. Ele é professor, pesquisador, editor, artista performático e poeta. O poema Ouro em Pó, produzido e gravado por Pedro, é movido por uma simbiose entre a voz humana e o som onomatopaico de uma máquina de lavar roupas. Este mix sonoro revela a sincronia entre o homem e a máquina e foi gravado ao vivo, sem edições. E sobre este poema, o poeta uruguaio Juan Angel Italiano disse: "O resultado final é que fica difícil saber qual é a voz que se humaniza ou qual a voz que se torna máquina." Vamos ouvir na oralização, invenção e gravação de Pedro Rocha, Ouro em Pó. Ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó, ouro em pó. Ouvimos Ouro em Pó, oralização, invenção e gravação de Pedro Rocha. Poesia Som. Este é o programa Voz Livre, Poesia Sonora. E você ouve na Rádio Zero, segunda às 10 horas da noite, e com uma repetição na sexta, às 9 horas da manhã, no horário de Lisboa. O endereço para ouvir online é radiozero.pt, radiozero.pt. E seguimos o programa com mais um poema de Pedro Rocha. O seu poema, Palavra Vai, foi produzido na década de 1990 e publicado em 2002. É um poema onde a interação com o livro é necessária, pois o texto deve ser lido girando o objeto, ou também pode ser lido em colunas, como se fossem fios sonoros de palavras. Esta gravação que vamos ouvir foi realizada na apresentação do projeto Parceria durante o Encontro Mundial Poético em Montevidéu, no Uruguai, em 2014. Então vamos ouvir de Pedro Rocha, Palavra Vai, com a oralização dele e Juan Angel Italiano, realizada no projeto Parceria em 2014. El caneta que racha. Pronto. O papel palavra se estende. E por se dela palavra, granulado. Papel se caneta se deleta. Que caneta, se tinta pinta por aí. Palavra risca traço, se troca rosa, rosa, rosa, frente se certa. Expiende. Pronto. Pinta, trota. Palavra e letra, letra. Entre cada letra. Palavra é palavra. A letra que se acuesta na letra. E cada letra se sente. Se pinta, entra, a palavra. Que sente vibra, cada letra que blanco, vibra no santo verso, al verso santo, que palavra granulado deleita, palavra cruza, veia latente, palavra atraída, que palavra vai, vende, palavra vai, palavra vai, palavra vai, palavra vai, palavra vai, palavra vai, palavra vai, palavra vai. Ouvimos Palavra Vai, de Pedro Rocha, com a oralização dele e Juan Angel Italiano, no Uruguai, em 2014. A voz livre, poesia sonora. E se os ouvintes quiserem maiores informações, sugerir ideias ou criticar, podem fazer através do e-mail poesiasonora2000@gmail.com. Seguimos com mais um poema deste projeto Parceria, que reuniu os poetas uruguaios Juan Angel Italiano e Luiz Bravo, e o brasileiro Pedro Rocha. Alfredo Mário Ferreiro nasceu no Uruguai em 1899 e faleceu em 1959. Ele foi poeta e jornalista. Em 1926, começou a sua colaboração com a revista de literatura La Cruz del Sur. No ano seguinte, ele publica o seu primeiro livro de poesias. As suas obras foram vinculadas ao movimento futurista e apresentam o mundo das cidades e os avanços tecnológicos da época. Na leitura que vamos ouvir com Pedro Rocha, Luiz Bravo e Juan Angel Italiano, foi gravada em 2014 no Uruguai, e o poema se chama Trens em Movimento, e está no primeiro livro de Alfredo Mário Ferreiro, e que podemos perceber os sons de um trem de ferro em movimento. Ouvimos Trens em Movimento, de Alfredo Mário Ferreiro, em gravação com Pedro Rocha, Luiz Bravo e Juan Angel Italiano, realizada no Uruguai em 2014. Poesia, poesia, som, poesia, poesia, poesia, som, poesia. Cantador, substantivo masculino. Cantor popular que improvisa cantigas. Cantadores são os poetas populares que perambulam pelos sertões, cantando versos próprios e alheios, mormente os que não desdenham ou temem desafio. Peleja intelectual em que, perante auditório ordinariamente numeroso, são postos em evidência os dotes de improvisação de dois ou mais vates matutos. Na acepção de poeta ambulante, a figura do cantador, ou também chamado de repentista, pode ser comparada à do menestrel da Idade Média. Verbete extraído do Dicionário Musical Brasileiro de Mário de Andrade. Dos poetas da minha profissão tem colega de fama e de talento, mas você não possui 5% do valor de um poeta campeão. Se quiser evitar decepção, faça tudo igualzinho, eu vou dizer. Se ajoelhe depois pra se valer de macumba, promessa, reza e santo. Travessei o Brasil de canto a canto e não achei cantador pra me vencer. Cantador que me enfrenta se reclama de uma dor de cabeça, febre ou íngua. Uma trava na mente, outra na língua, e a garganta com medo diz que inflama. Diz que tá com sarampo e cai na cama, sente dor dos músculos, contusão. Um ataque epilético e cai no chão sem achar um remédio pra curar. Você teve a desdita de pegar o maior cantador da profissão. Vim titão com astúcia de larápio, penetrei na caverna de Plutão. Para o túmulo que fiz pra Cipião, precisei de um sensor, convoquei Ápio. Quando fiz a estátua de Esculápio, comecei o convento das Vestais. Levantei outras obras colossais e ordenei a Sibila de Tarquínio. Quando Roma ainda estava em meu domínio, e o que é que me falta fazer mais? E o que é que me falta fazer mais? Se o que fiz até hoje ninguém faz. Eu nasci pra não ter medo de quem canta improvisado. Já fiz cantador formado, perdeu o anel do dedo. Para o baião mais cedo, pedi para se deitar, pegar remédio e tomar, fingindo que está doente. Comigo o rojão é quente, canta quem souber cantar. Você quer ser repentista e é pequeno e diz que é grande. Você não quer que eu ande nas curvas da sua pista. Quando você me avista com uma viola passar, é mesmo que avistar o diabo na sua frente. Comigo o rojão é quente, canta quem souber cantar. Cristo, rei dos reis, as páginas do Alcorão, Calabar na traição e o domínio português. O idioma chinês que é chamado mandarim, cante inglês, cante latim e confie no meu linguajar. Cante o que souber cantar e não tenha pena de mim. Fantasma, monstro nem serpente, eu sou o cascavel cuspindo veneno. Sou o terremoto que abala o terreno, destruindo tudo que tem por a frente. Sou a besta fera em forma de gente, sou o lobisomem de beira de estrada. Desmancho macumba de encruzilhada, sou o combustível que move o trovão. Cuidado, colega, que o meu rojão é prego batido e ponta virada. Para que serve o candoeiro? Para rimar em um rio. Para que serve o pavio? Para acender o candinheiro. Para que serve o mineiro? Para o ar e pro trembão. Para que serve um balão? Para queimar mato fechado. Isso é Mourão perguntado. De quem mais você reclama? Da mídia que não nos vê. O que falta na TV? De repente está um programa. Três coisas que você ama: viola, verso e sertão. Qual é a sua região? Ceará é meu estado. Isso é Mourão perguntado. Isso é responder Mourão. Isso é Mourão perguntado. Isso é responder Mourão. Isso é Mourão perguntado. Isso é responder Mourão. Isso é Mourão perguntado. Isso é responder Mourão. Isso é Mourão perguntado. Isso é responder. O poeta Haroldo de Campos começou a escrever o que ele chamou de O Formante Inicial das Galáxias, Começo-Fim, no ano de 1963. E o último formante fecho e encerro, em 1976. O texto está no limite entre a poesia e a prosa, ou como disse Haroldo anos depois, de prosa porosa. O livro tem como eixo, conceito fundamental, a viagem como livro, ou um livro como viagem. As Galáxias começaram a ser publicadas na revista Invenção, em São Paulo, no ano de 1964. Foram aonde saíram os primeiros 13 fragmentos. Depois, outros fragmentos foram publicados em livros aqui ou ali. O livro com as Galáxias completas foi publicado em 1984 pela editora Ex Libris. Depois, no ano de 2004, o livro foi relançado pela editora 34 e neste livro acompanha também um CD com 16 leituras de Haroldo de Campos, acompanhado em algumas por Alberto Marsicano na cítara. Este álbum foi lançado primeiramente em 1992, como o próprio Haroldo disse sobre as Galáxias. Áudio, videotexto, videotexto game. Galáxias se situam na fronteira entre a prosa e a poesia. Há neste livro caleidoscópico um gesto épico, narrativo. Mini histórias que se articulam e se dissipam com o suspense da novela policial. Mas a imagem acaba por prevalecer, a visão, a vocação para o epifânico. Nesse sentido, o polo poético termina por se impor ao trabalho e o resultado são 50 cantos galácticos. A produção deste livro com o CD foi realizada por Arnaldo Antunes. Vamos ouvir de Haroldo de Campos a Galáxia Fecho e Encerro, com a oralização do poeta e a paisagem sonora com Alberto Marsicano na cítara. Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero. Não canto, não conto, não quero. Anoiteço, desprimavero. Me libro, enfim, neste livro, neste voo me revoo. Mosca e aranha, mina e minério. Corda, acorde, saltério. Musa, não mais, não mais, que destempero. Joguei limpo, joguei a sério. Nesta sede me desaltero, me descomeço, me encerro. No fim do mundo, o livro fina. O fundo, o fim, o livro assina. Não fica traço nem sequela. Jogo de dama ou de amarela, cabra cega, jogo da velha. O livro acaba, o mundo fina, o amor despluma e tremulina. A mão se move, a mesa vira. Verdade é o mesmo que mentira. Ficção, fiação, tesouro e lira, que a mente toda se ensafira e madreperla e desatina, cantando o pássaro por dentro, por onde o canto dele afina, a sua lâmina mais língua, enquanto a língua mais lamina. Aqui me largo, foz e voz, ponto sem nó, contrapelo. Onde cantei, já não canto. Onde é verão, faço inverno. Viagem, torna viagem, passando além, reverbero. Não conto, não canto, não quero. Descadernei meu caderno. Livro meu, meu livro espelho, dizei do livro que escrevo no fim do livro primeiro. E se no fim deste um outro é já mensageiro do novo no derradeiro, que já no primo se ultima, escriba escravo, tinteiro. Monstro gaio, velho contador de lérias lendas, aqui acabas, aqui desabas, aqui abracadabra acabas, ou abres, sésamo te abres, e sete estrelas, cada uma das sete chaves, sigilando à tua beira, à beira a ti, beira nada, você vós, tu três variantes, tua gaia sabença. velho, revelho, contador de palavras, de patranhas, parêmias, parlendas, rebarbas, falsário de rebates, finório de remates, useiro de vezos e vezeiro de usos, tuteti comigo, conosco convosco, contingens est quod potest esse et non esse. Tudo vai nessa voz do livro, nessa voz e nesse voz do livro que saltimboca e desemboca e pororoca, nesse fim de rota de onde não se volta, porque no ir é volta, porque no ir revolta, a reviagem que se faz de maragem, de aragem, de paragem, de miragem, de pluma de aniagem, de tessio tesselagem. Monstro gaio, poquiroto, borcando teu solo mais gárrulo, colapsas aqui neste fim de livro, onde a fala coalha, a mão treme, a nave encalha. Mestre garço, velho, revelho, mastigador de palavras, malgastas, malagachas, laxas, acabas, aqui acabas, tresabas. Sabe, esconde tu, sabedor de nérias, com tua gaia sabença, teus rebos e rebojos, tuas charadas de sonesgas, sonegador de fábulas, contravessor de fadas, louco e louco, snobisomem, arrotador de vantagem, infusor de ciência, abstrator de demência. Mas tua alma está salva. Tua alma se lava nesse livro que se alva como a estrela mais d'alva. E enquanto somes, ele te consome. Enquanto fechas a chave, ele se multiabre. Enquanto finas, ele translumina. Essa língua morta, essa moura torta, esse umbilho e fio que te prega a porta. Pois o livro é teu porto, velho Fausto infausto, mabuse da linguagem, persecutado por teus credores mefistofamélicos. E assim o fizeste, assim o teceste, assim o deste. E haverá quasi l'ombra della vera costellazione, enquanto a mente quasi iris se imparadisa neste multilivro. Ed ella doppia danza. Ouvimos A Galáxia Fecho Encerro, com Haroldo de Campos, e na paisagem sonora, Alberto Marsicano na cítara. Poesia, som, poesia, som. Vamos ouvir a multilinguista, cantora e diretora Maja Jantar, da Bélgica. Seus trabalhos abrangem o campo da performance, música, poesia e artes visuais. De Maja, vamos escutar a peça Portal to Gates, escrita em 2008. Let's go. Anyone wanted to meet me alone? Bad. Say when. El perfume. Thank you. door he came, and somehow, somewhere, I don't know, and some days the mirrors don't shine, and through the door he came, wearing his mask. And around his neck the stone that's called me, and somehow, hey, hey, oh, no, not yesterday, with mirrors shining through my breast, and somehow he came, hey, hey, through the door, or was it windowsill, hey, who can imagine what he came to do, and some days too, I feel blue. De Maja Janta, da Bélgica, ouvimos a peça Portal to Gates, escrita em 2008. E assim, ouvintes, chegamos ao fim de mais uma Voz Livre Poesia Sonora. Toda segunda, na Rádio Zero, a partir das 10 horas da noite. E com uma repetição na sexta, às 9 horas da manhã, no horário de Lisboa. Espero vocês a semana que vem. Tchau! Rádio Zero apresentou A Voz Livre, Poesia Sonora. Produção e apresentação, Marcelo Brissac. Maiores informações, poesiasonora2000@gmail.com.